Brasil. Não chore mais, sorri amor, é o Premier 3D, Mosqueiro chegou, é o Premier que já chegou, oh, DJ Léo, Premier, Dieguinho Digital, DJ Paulo, Marito, Pense, DJ Denis, Super, de Mosqueiro do Pará, é o Premier 3D. Cheguei nessa balada e quero te ver. Tô curtindo em Mosqueiro, Premier 3D. Eu não quero desculpa, vem logo pra cá. Vem me amar. Eu cheguei nessa balada e quero te ver. Tô curtindo em Mosqueiro, Premier 3D. Eu não quero desculpa, vem logo pra cá. Vem me amar. Premier 3D. É Billy Brasil. Chegou, oh, DJ Léo, Premier, Dieguinho Digital, DJ Paulo, Marito, Pense, DJ Denis, Super, de Mosqueiro do Pará, é o Premier 3D. Eu cheguei nessa balada e quero te ver. Tô curtindo em Mosqueiro, Premier 3D. Eu não quero desculpa, vem logo pra cá. Quero te ver. Tô curtindo em Mosqueiro, Premier 3D. Eu não quero desculpa, vem logo pra cá.